Nós estamos aguardando a autorização do 403-32. Gol no 396, vento 130 graus, 11 norte, livre pouso, pista 10. Confirmado, vento 11 nós. 130 graus, afirmativo, 11 nós, 11 nós. Ok, quieto. Vitorim de Juliette, decolou 39, com controle agora 19 decimal, 35. Confirmando 19,8. Certo, agora 19,8, tá bom. Sole Salvador, Vitorim de Juliette. Vitorim de Juliette, prossiga. Vitorim de Juliette, Salvador para Cairo Lorenzo. É, autoriza dar presente, voar direto Cairo, subir para 2500. Jolie, iremos modificar a saída para Arbor, Elefa, e só então, após Elefa, o senhor voa direto Conquista. Mantendo o meu pé, só para direto, Cairo Lorenzo. Certo, autorizando Cairo, voa direto. Apenas para informação, nós temos apenas mais uma aeronave, que é o Embraer da Azul, e após o mesmo, iremos autorizar o senhor prosseguir para pouso na 107, ok? Paciente, aguarda o Indy 9 Beral. Ano 396, pessoal, os 4 no Livron 219. Alô, Salvador. Boa tarde, Gol no 396, Livron. Gol no 396, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 07. Alfa Juliette para o 07. Pouso no 0. Livre pouso no 0, azul 4038. Joker 25, após o pouso do Embraer da Azul, ali, mantém na 10. Liberal, autorizado para seguir na final da 17, aguardando a autorização de pouso. Autorizado a seguir na altura da 17, aguardando a autorização de pouso para o Índio Liberal. M5729, essa indicação, chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 no 014, 729. November Alpha, livre pouso 17, vento 140 graus, 129. Livre pouso 17, o Índio November Alpha. Joker, na hotel está autorizado o cruzamento da 1028 e na Delta irá acimar o solo em 1219 para prosseguir com o táxi. Azul 4032, solo aos 43, livre à direita ao livrar, irá manter a posição e chamará 1219 para prosseguir no táxi. Livra, mantém a posição, chama 219. Afirmativa, aguardando para decolar, Joker 25. Então, Joker, são quantas aeronaves? O esquadrão Zorco está na escuta da torre, confirme. Padrão Joker autorizado, táxi via Alfa, Índia, no ponto de espera pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro 0014. O Salvador, muito boa tarde, Oceané 6327, sentido Uniforte 240 para Ilhéus, por gentileza. Oceané 6327, informação é uniforme, é mais de copo. Pode aguardar, você poderia tomar a saída da prevista? 017, alinhado e pronto. Azul 4032, autorizado a ingressar na Quilo, pátio 3, posição 08. Quilo, pátio 3, posição 08, grato. Leda Ilhéus, controle 119, decimal 8, transponder 5463. Oceané 6327, cotejamento correto, estamos pronto para o possível acionamento. Assim eu paro, 6327, obrigado. Oceané 1908, boa tarde. 140 graus, 109. Consigo, Sané? Está com a informação uniforme, se ele está quanto possível a nossa autorização e a saída. Quanto a radar, Sané 150, saída Pucajama. Pucajama, Joker 25, Sané para o 150. Gol no 649, aguarde cópia. Seria aprovada a saída para o 649? Gol no 649, saída será da Euleza e Leus. Barro meu uísque, bravo uísque, aguarde cópia, número 3 para a cópia. No plano para a cópia? Pronto, conta, prossiga. Oceanema 321 autorizado Brasília, nível de voo 320, via Pesulu 17, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.8, transponder 5532. Já 320 para Brasília, na Pesulu 17, segunda leste, curva direita, saída, deixa ele certo, Arbor, Elefa, 198. Oceanema 321, a saída será Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Alfa, Romeo? Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Arbor, Elefa, agora 198532. Oceanema 321, cotejamento correto, estamos prontos para acionamento e táxi. Frequência da torre, modulando a frequência da torre, tome 1219 para prosseguir com o push. 219, confirmando, foi sintonizado para cima da torre? Tome 1219, por gentileza. 77, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Ilhéus, controle 119.8, transponder 5451. Carinel 240, Golf 677. Está falando 10, primeira curva direita, da El, Leda, Ilhéus, 119.8, 5451, gol 649. Gol no 649, cotejamento correto, estamos prontos para acionamento. Aguardando para acionamento, 649. 41, passo Q3 para pushback acionamento. Tip 5241, livre acionar, estamos prontos para ataque. Demora. Padrão Júpiter 119, decimal 8. E Bravo Whisky, confirme pátio e pista do Sandro Zero decolar. Bravo Whisky, autorizado Recife, nível de voo 410, via Upper Whisky 58, pista 17, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, transponder 5527. Bravo Uniforme, vetoração para esse enfrentamento, curva esquerda, proa 0, 1, 5, seu limite é localizado. Rampa esquerda, 0, 1, 5, limite ao leste, mais para aumentar. Torre 118, decimal 6. Whisky, Bravo Whisky, boa tarde, passo 4, livre acionar, some táxi. Estado Manati, é mil pés, pista 107, curva direita, corredor até, controle 119, decimal 8, transponder 5453. Mike Eco Delta. Agora 5453, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, cotejamento correto. Para estacionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. Livre acionar, some táxi. Viu, 50, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, desça para 3 mil pés, o ajuste no 014, para interceptar o curso localizador curva direita para o 080. Tanque direita 080, vai descer para 3014, por 4h20. Trava uniforme, reduz para 1809. Já está retornando, 1809, já está lá de pé. Quer que reduza o máximo? Mantém. Já mantém, ele está. Atingindo 30 e mantendo. Apagou? Apagou, se atingindo 30 e mantendo. Autoriza subir? Marca apagou, foi autorizado, subindo de 080. Bom, obrigado. Autorizado, tá? Te chamo para ingresso, pista 17. Pista 10, chame torre 118, decimal 6. E aí, 1186, a torre, espera. Bravo uniforme, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Sim, já estabilizado, mais para o uniforme. Gente, Mike Bravo uniforme, complete a aproximação. Web 5729 estabilizada? Estabilizado no localizador, 729. Web 5729, complete aproximação, torre 18 decimal 6. 186, até já, 5729. Torre, boa tarde, Webjet 5729. Web 5729, boa tarde, continue aproximação, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso na 10, 5729. Autorizado, chame 17, alinhado e pronto, whisky, bravo whisky. Mike Eco Delta, autorizado o táxi, me chame para ingresso 17. Salvador, boa tarde, ó, 241, rodovia com a Uniforme. Negativo, temos um banho da Web já bem próximo da cabeceira, o Mike Eco Delta aguarde para decolar. Yeah. 5241, boa tarde, ultrapassou o ponto, espera e mantenha a posição. Mantenha a posição, Tripe. Azul 4116, essa identificação, chegada a Mari, desça para o Nijô 050. Ok, chegada a Mari, 4116, desceu no Vitito 150. Ok, senhora, a transmissão saiu um pouco leizinho, tudo bem, Vitito? Azul 4116, o nível autorizado é o 050. Direcendo até o 050, 41. Afirmativa, aguarde para decolar. Mike Bravo Uniforme, chame a torre na frequência 18 decimal 6. 18 decimal 6, Mike Bravo Uniforme. Delta no 09. Copiada, aguardando para modificar a regra para seguir 17, circuito de tráfego à direita. Ali e mantém 1-0. 5729, solos 1-2, direita, 1-2, 1-9. 2-9, modificou ao 5-9, prossegue o circuito trato para a direita, me chame para girar a base, para a final da 1-7. Na base, 729, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, posição 02, sai do radar. Copiada, aguardando no canais Tango 105 ou Tango 18. Fala que o plano é fazer, GT25. Zero. É que é com o Delta, informa o vento, 120 graus, 1 no nós, ainda decola da presente. Faz o sopro. Sente, Joker 25 aguarda. Autorizado, 110 graus, 1 no nós, mas é com o Delta. Z98, boa tarde. Controle Aracaju, muito boa tarde. Oh, controle Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky. Tango Whisky, Papa Romeu, Whisky, Bravo Whisky. Tá passando agora o 070 na Puca, subindo para 410. 4, atenta WebJet, via Índia, vai engraçar o 3567. Pucaracaju. Ciente 410, Pucaracaju, isso pela risca. Controle Oscar Papagolf, passou Árvore, autoriza pro de conquista. Oscar Papagolf, 8S, vitória da conquista. Oh. Trip 5241, no vento, 120 graus, 1-1 no nós, livre decolagem, 1-0. Livre pouso no 7, vento 120 graus, 10 nós, o Mike Bravo e uniforme. Mike Eco Delta decolou 01 no controle 19-8. 19-8, Mike Eco Delta. 31, nossa identificação, chegada AMAN, desça para o nível de voo 060. Descendo para o 060, o passaria 2231. Controle de Salvador é o 131-145, transferir. Solo Salvador, 131-145, posição 11, sentido uniforme. Confirme para o solo. É o 131-145. Ativo vento, 110 graus, 1-1 nós agora. Mike Bravo no forte. Sala 3155 autorizado, Guarulhos, nível de voo 340, via Alpe do Lu 44, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, controle 119.8, transponder 5476. Autorizando Guarulhos, nível 340, via Alpe do Lu 44. Escola da Onozé com curva direita, saída da El, transição Leda após o seu. O controle 198, o transponder 5476, TAM 3156, TAM 3155, cotejamento correto, para acionamento, chame para acionamento. Solo Salvador, gol 1649, solicita acionamento na primeira posição e depois posterior pushback. Uno 649, Lívia Sonar, estamos prontos para táxi. Ok, cortaram para táxi. 64. Falou, Chanel 63, 27, estamos prontos para o curso de ação. Vento 110 graus, 1-1 nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, 627. Tiro mais tiro. Ciente, chame para o pushback. Reportará para o curso. Passané 6327, autorizado pushback, tem um ponto para táxi. Ciente, 6327. Porque já meu canal Tango 105, Tango 18. Padrão Juque, chame canal Tango 105 ou Tango 18. Lu 411, desça para 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado LS, é posto habitado. Ok, para 2000, com 1014, reportar a estável nele, RS 41, no nome. PZ231, desça para 4000 pés, o ajuste 1-0-1-4. Descendo para 4000, 1-0-1-4, passaria 2231. Tá, 3145, desça para o nível de voo 050. 0-5-0-3-1-4. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5627. Trip 5627, contato radar, subanjo 190, saída Puca Jambo. 190 no perfil Puca Jambo, trip 5627. Tem uma aeronave à sua direita, iniciando o push. Será coordenado então. Então, após a passagem da aeronave, pode iniciar o curso. Afirmativo. Ok, então. Tan 3145, reduz velocidade para 250. O sol da Oceanair 6327. Prossiga, Oceanair 6327. É incrível informar isso, mas o nosso operador do trator está se recusando a prosseguir com o pushback devido ao acionamento do gol. E agora o pessoal aqui da sua esporte está tentando trocar o gol ou fazer alguma coisa do tipo. Gente, então peça para o seu tratorista, já que ele não pode prosseguir, peça para o seu tratorista retornar ao gate. E a gente vai então fazer o pushback do gol. A gente aqui nunca passou por uma situação dessa. A gente só quis agilizar, porque o gol ele pediu para acionar e fazer o pushback posteriormente. Então a gente não sabia quanto tempo ele ia levar para iniciar o pushback e também não ia segurar o pushback do senhor, para atrasá-lo. Agora, já que o tratorista está se recusando, o senhor vai ter que retornar ao gate. A gente nunca viu isso acontecendo aqui. Muito menos eu. Ok. Essa caneta, né? Não, pode deixar, mas fazer o quê? O cara... Bom, tudo bem, eu vou entrar em contato com isso. Quatro no meio, estabilizado. Ok, estabilizou. 4-1-6. 4-1-6, eu chamei Torre, 1-8-6. 18-6, boa. Não, prossiga para a torre. 2231, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-4. Descendo para 2000, ajustado no 0-1-4, passaria 2231. Com a participo com o mecânico da Gol. Eu pedi para ela